serviço do filho do homem. Nos socorrem na hora da morte, acampado nos santos estão. Anjos, mensageiros do Mestre Divino, seu semblante é como um menino que sorrindo alegra seu pai. Anjos, odiados ao trono celeste, e com Deus aceitando minhas preces, adorando ao mesmo Senhor. Anjos, és pureza espiritual, racionais e também imortal, és um ser refletido de luz. Superado aos homens terrenos, como ser brevemente ser.